deixam invadir seus pensamentos e colocar todos meus sentimentos em você. Tente entender por um momento que sofremos muito mais, aprendemos a viver com a luta e com a fé, com samba no pé. O funk e o rap, o reggae é bom, com charme em nossos corações, com liberdade, amor e paz. Convoco todas as nações para se unir contra a opressão. Senego é raça, senego é bom. Deixa eu te mostrar meu jeito negro de vestir. Assim, deixa eu te mostrar meu jeito negro de dançar. Legal, deixa eu te mostrar meu jeito negro de amar. Amor, não importa como for, amor. A discriminação no mundo está aumentando. Falam do negro como se a clã estivesse voltando. Coisas absurdas estão acontecendo. Nós negros não queremos fazer parte dessa decadência. Eles falam que tudo está na nossa mente, mas só Deus sabe o que se passa na deles. Eles falam realmente onde o negro deve estar: na favela ou no esgoto ou pelas ruas a perambular. Não empurre nós para a sarjeta, porque o mundo dá mil voltas e nós estamos sob suas cabeças. E se você realmente vacilar na sarjeta ou na merda, você pode estar. Pois você que faz parte da classe baixa, eles não querem saber se você gosta do que está acontecendo com a população. Por enquanto eles só querem envolver o negrão. Eles falam que nós temos direito ao estudo, formação e o poder na mão, mas quando chega ao fim da determinação, eles puxam o tapete do nosso chão, fechando as portas dos nossos empregos. Eles ainda estão escrevendo a história do negro, como se o negro não soubesse a sua verdadeira história, e não essa que tá escrito pelos burgueses, para manter a sua grande glória. Para manter a sua grande glória. E daí começa todo o grande pesadelo. Policiais dando porrada até na sombra deles. Será que nossa cor prejudica a nossa nação? Ou eles querem acabar com a nossa união? E nós estamos aqui de mente aberta, de coração na mão, pra proteger a nossa diversão. Estão fechando nossos bailes blacks e poluindo a mente de todo cidadão. Que nós negros só gostamos de fazer arrastão. E eles vão se fuder com essa opressão, porque nós negros vamos lutar pelos direitos iguais de um grande cidadão. E acabar com essa discriminação. E acabar com essa discriminação. Deixam invadir seus pensamentos, yeah. E colocar todos meus sentimentos em você. Tente entender por um momento que sofremos muito mais, aprendemos a viver com a luta e com a fé, com samba no pé. O funk e o rap, o reggae é bom, com charme em nossos corações, com liberdade, amor e paz. Convoco todas as nações para lutar contra a opressão. Senego é raça, senego é bom. Deixa eu te mostrar meu jeito negro de vestir.